Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Jogáveis, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 120º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Volta as crianças, Jorge, que não tá aqui. Então tá, chegamos ao episódio 220, né? Parece mentira, mas não, estamos aqui. E elétricos, para, né? E para este episódio, eu e quatro queridos companheiros de equipe viemos fazer o nosso co-op para falar a respeito das melhores e das piores adaptações de jogos para outras mídias. Oh, que bonito! É que hoje em dia, o que tem de adaptação de jogo para filme, para série, para desenho, para animação, para anime, para o caralho a quatro, já dá para a gente escolher uma lista de melhores e piores. Tá? Sim. Antigamente era tão raro, né? Hoje em dia, meio que o que tá dando sopa vira. É, inclusive a gente vai repetir alguns que tem no Paranerdia. Já vá? Alto, já vá? Eu soube que o Walter Salles vai lançar uma adaptação de Purrinha, o jogo. Tá bom. Vai ter o Wagner Montes? Se com tiver, certeza. Se tem que ter a Fernanda Torres também. Pô, aí ganha ótimo, hein? Né? Então tá. E para falar a respeito disso comigo, porque acredito que o episódio ainda não começou, estamos apenas na apresentação, eu tenho aqui o meu jogador de Purrinha e a voz mais aveludada da internet brasileira, que é o seu Pensador Louco. Fala, meu amor. Oi. Então tá bom. Também está aqui comigo o meu outro querido e amado mecenas Ave Maria. Ele mesmo, Jota Santos, que já se manifestou, mas vai se manifestar de novo. Fala, meu amor. E aí, galera? Eu já percebi que para um filme ser sucesso é necessário gastar $10 mil por semana com drogas e depois viajar para o Brasil e dançar com a Gretchen. Isso. E aqui está também nossa querida, amada felinha do coração, Madame Dona Ana Lúcia Letier, Joaninha Trecker, Pink Pie, Rainha dos Pôneis, seus 1.001 apelidos. Fala, Dona Ana. Agora motorizada! Coordenada! Yeah! Agora, gente, eu juro que eu tentei, usar o nitro, mas deu uma falha crítica. Rolou um. Não deu certo. Então tá. Pra quem não tá entendendo, é porque a gente tá fazendo a gravação no YouTube, todo mundo já sabe disso, né? Eu tô com o avatar de Mega Man, o Jota tá com o Sonic noiado. Sonic muito noiado. Muito mas noiado. Mas veja que o nome é Blanca, né? É, claro. O ele pensador tá, tão noiado tá que de ele pensador. Não sabe mais quem ele é. Né? O pensador tá de pensador porque ele é o pensador. É, e a dona eu Pink já sou Pie. Uma adaptação ruim de game. Exatamente. A dona Pink Pie tá de Pink Pie com um motor turbo nela, né? Fazer tá com a turbina na Mega Pink, Pink Pie. Né? Enquanto isso, o Elias falou lá nos comentários, o Lutadores de Rua do Van Damme é uma verecúndia, e o canal do Will falou, boa tarde. Oi, Will! Vivo. Rapaz, eu sou um panda igual morto também, aliás, a maioria das pessoas me preferem assim. E é tudo culpa do Nerdmaster, claro, afinal de contas eu sou o dono dessa merda, o culpado sou eu, tem culpa eu, então pronto. Mas eu prefiro usar... Eu prefiro usar a velha e conhecida quadrinha do sábio filósofo Homer Simpson, a culpa é minha e eu ponho no Jota. Muito mais não. Oi. Por falar nisso, Elias Passos Tenório me fez vir aqui no Google pesquisar o que significa verecúndia. Sério? Bom. Eu fui pesquisar, porra. Ele já usou Verecundia pelo menos 4 vezes nos e-mails. E eu já esqueci. Eu esqueci o que eu comi ontem. Quem eu comi ontem, sei lá. É uma merda. Fala para os ouvintes o que é Verecundia, caso alguém esteja interessado em saber. Já esqueci, vou pesquisar de novo. É vergonha, ai, desculpa. Meu caralho de asas batidas. Tá bom. Voltaremos daqui a pouquinho, porque apesar de tudo, ainda estamos na abertura dessa porra desse episódio. Depois dos recadinhos, vamos lá. Senhores e senhoritas, ouvintes do Paranerdia, aqui é Jorge, seu editor. Vamos para mais uma leva de recados. E este foi gravado especial para este episódio, porque a Sara, ela teve um problema muito, muito grave com a gravação do lado dela. Então, muito do que seria completo pela parte dela será utilizado pelo Bruto. Então, se tiver alguma coisa relacionada ao áudio em questão, peço que nos avisem, seja pelas nossas mídias sociais ou até mesmo pelos nossos grupos dos mensageiros rápidos, beleza? De resto, vamos aos recados de sempre. Por enquanto, o feed do Paranerdia se mantém naquele mesmo endereço, https://archive.org/download/feed-paranerdia/feed.xml. Sim, continua nesse endereço, porque o processo de transição para o novo site ainda está em andamento. Mas, se você quiser fazer que nem o nosso querido mecenas Elias Passos Tenório, com as suas excelentes vídeos respostas, basta mandar o endereço para paranerdia@paranerdia.com.br. Se você quiser mandar uma mensagem lá no Twitter, porque X é meu ovo, basta mandar para twitter.com/paranerdia. Lá no busca aí do Paranerdia, você manda lá para o nosso perfil, https://besky.app/profile/paranerdia.com.br, ou dentro da rede, apenas @paranerdia.com.br. Lá no Facebook, você acha em facebook.com/paranerdia. No LinkedIn, linkedin.com/in/paranerdia. No DeviantArt, paranerdia.deviantart.com. No YouTube, youtube.com/@paranerdia. Sim, é por aí. O Paranerdia no Spotify já está atualizado, então basta procurar o Paranerdia lá no Spotify que você acha. E faça parte do nosso grupo do Hub Multicultural do Paranerdia no Telegram. t.me/paranerdia é o endereço e chega lá que vai estar sensacional. Agora, você que quer se sentir tocado, se sentiu na vontade de ajudar o Paranerdia a continuar produzindo conteúdo, basta ajudar a gente no PicPay, picpay.me/paranerdia, no Apoia-se, com o endereço apoia.se/paranerdia, ou através do Pix, com o valor que couber no seu coração, através da chave Pix, paranerdia@paranerdia.com.br. Fique aí com o episódio que tá, ó, sensacional. Hey, Luke, eu sou seu pai. Estamos de volta! Bom, senhores e senhoritas, estamos aqui reunidos para casar o Jota com o Pensador? Não. Mas seria uma delícia. Meu sonho. Imagina aí, essa voz no meu cangote de manhã. Vixe. Tá bom. Não era bem isso que tu ia sentir no cangote de manhã, não, mas tudo bem. Não era necessariamente a voz e nem no cangote, né? É, mas tá bom. O mundo dos videojogos, não sei se vocês já ouviram falar disso, é uma fonte quase inesgotável de boas histórias e personagens diversos. Jogos já foram transportados para outras mídias, como cinemas e séries de TV. E sim, eu tô lendo essa parte. Uhum. Esse episódio do Paranerdia faremos um apanhado dessas adaptações enquanto o Jota apanha de verdade. Cada participante vai escolher uma adaptação que tem achado boa e outra que achou ruim. E quero começar esta brincadeira com justamente meu querido e amado mecenas, senhor Jota Santos, escolha para nós a sua boa adaptação. A minha boa adaptação, ela também começou como uma possível ruim, né? Uma possível péssima adaptação, que foi o filme do Sonic de 2020, né? Que vazou na internet o Sonic magro e feio lá, e a internet caiu de pau em cima do estúdio e eles acabaram remodelando. E depois foi lançado um filme muito, muito, muito bom. É, eu tenho um pouco de dificuldade assim, com esses filmes que são realmente fantasiosos e trazem os personagens para o mundo real, entendeu? Mas nesse filme do Sonic foi uma jogada muito boa, porque ele começa no mundo dele, lá em Green Hill, e vem para o mundo real e não fica estranho, e é muito legal o filme, é muito divertido, principalmente por causa do seu vilão, né? O Dr. Eggman, devido cara, pelo... o Dr. Eggman, vírgula, o Dr. Ivo Robotnik, que é o verdadeiro nome. Eggman é o apelido que o Sonic dá pra ele, tá? Porque teve uma polêmica há uns tempos atrás, quando ainda existiam só os jogos, que o nome dele sempre foi Ivo Robotnik, só que nos jogos, acho que do Dreamcast ou do Xbox, não sei, trocaram para Eggman. Aí o pessoal tinha uns que chamavam de Eggman, outros que chamavam de Robotnik. Mas o nome do homem é sempre Ivo Robotnik, por favor. No Mega Drive era Robotnik, né? Mega Drive Robotnik, Sonic 1, sim. Sonic 2. Sim, claro. É porque o Sonic chamava ele de Eggman, porque mal ou bem no videogame ele tinha a aparência de um ovo. É. Os robôs dele, os mecha dele, tinha formato circunférico, né? É isso aí. E, aliás, falando sobre o Dr. Robotnik na adaptação de 2020 do filme do Sonic, o Jim Carrey matou a pau. E eu queria salientar assim, que eu não gosto particularmente de muita coisa que o Jim Carrey faz, né? Eu odeio pessoa... ele. Como pessoa, ele é extremamente repreensível e muita coisa que ele faz na cultura pop eu também não gosto. Mas a atuação dele como Dr. Ivo Robotnik é um primor, né? Porque, tipo assim, soltar a coleira do filho da puta e falar assim, vai, filho de uma quenga, vai. O negócio do Jim Carrey é que o Jim Carrey, ele não é um ator, ele é um comediante caricaturista de performance. Soltaram ele pra fazer uma porra de um psicopata de videogame e não tinha muita personalidade para inferir. Então ele só fez as loucuras habituais dele. Né? Ele não tá atuando. Ele tá sendo uma caricatura, que é o que ele faz bem, se é a única coisa que ele faz bem. Foi exatamente a mesma coisa que ele fez no... No Máscara. Não, pior, no Charada do Batman. Nossa. Ah, não. Aquilo Nossa. Ali é horrível. É, mas foi o que ele fez. Ele pegou e soltou as rédeas, né? Ficou o Jim Carrey on drugs, né? Fazer o quê? Agora, uma coisa que eu achei muito boa no Robotnik, não no de 2020, porque o de 2020 destoou muito do Robotnik porque não parecia o Robotnik até o final do filme. Né? Aí sim ele ficou com aquela cara de Robotnik. Mas depois do 2 e principalmente agora no 3, se vocês ainda não viram o Sonic 3, pelo amor de Deus, eu vi, vejam, muito bom. Porque é no Sonic 3 que o Ivo Robotnik é o Ivo Robotnik do desenho do jogo, porque inclusive tá em dobro, porque tem o Votnik também, tem o avô. Ah, eu vi esse. Do Robotnik também, cara. Aquela dancinha dá tanta vergonha alheia, velho. A dancinha dá vergonha, cara, mas a cena de um perguntando pro outro as coisas mais esdrúxulas do mundo é sensacional, cara. Ele chega, olha um pra cara do outro e fala: nossa, mas você é muito parecido comigo? É mesmo? Até parece que é o mesmo ator fazendo a cena duas vezes. Aí eles olham pra câmera. Filha da puta. Elias falou aqui nos comentários que o problema com a Cersara deve ser um ataque do Lord Raiden. É, porque ele tá de Scorpion, né? Ela tá de Scorpion, né? Fazer o quê? Então é um ataque do Raiden. Tá tomando... Ai, ai, ai! Tá tomando um Lazier. Tô tomando um Lazier, Martin. Ana e Pensador, o que vocês acharam dos Sonics 2020, o 2 e o 3? Ah, chefe, eu nunca fui muito fã do Sonic, eu acabei não assistindo, então que nem Glória Pires, eu prefiro não opinar. Tá bom, certo. Pensador viu? Eu vi, cara. Eu tenho duas filhas, eu fui acorrentado. Foi pro cinema. Com ferro. Não, assisti em casa. Pelo bom e velho streamer, aquele que nunca me falha. É uma adaptação de game para criança, assim. Sinceramente, podia ter sido pior. Não vou dizer assim que foi a melhor coisa que eu já vi na vida. Levando em conta o preconceito que eu tenho com o Jim Carrey. Mas foi legal, cara. Ver o corninho que fazia o Cíclope no filme foi legal. Ele tem cara de corno ainda no Sonic, é incrível isso. E dizem as más línguas que ele é corno ainda nesses filmes. Olha, também. É justo, cara. E tu, Dona Pink Pie, Dona Ana Lúcia, qual seria uma boa adaptação para a senhorita? Olha, eu escolhi como padrão jogos que de alguma forma eu joguei, por menos que eu tivesse jogado. Tá? Faz então, bem. Como eu jogo RPG, né? Estou parada, aqueles famosos hiatos do vamos marcar, mas que ninguém nunca marca. Eu posso dizer que joguei Dungeons and Dragons, tá? Em vários formatos. Por isso, eu escolhi como uma boa adaptação o Dungeons and Dragons Honra entre Ladrões. Sim, gente, eu sei que o filme saiu como Honra entre Rebeldes, mas vai se ferrar, né? Leva mal não, rebelde de cu é rola, é horrendo de ladrões mesmo, tá? O único defeito desse filme foi não ter respeitado a classe dos ladinos, porque os ladinos são muito mais do que ladrões, né? É os pardos presentes concordam comigo. Verdade. Tá. Ana, por um segundo você quase me deu um susto, que eu pensei que você ia falar de Dungeons and Dragons, a versão com o Jeremy Irons. Nossa senhora! Não, isso é muito ruim, muita maldade. Cara, muita tem maldade. Coisa pior do que isso. Né? Mas tá bom, não, vamos lá. Faria algum sentido se eu tivesse escolhido como bom e como ruim um de cada, né? Mas aí eu não quis me torturar muito, não. Eu fiquei com a versão boa. Tá? Não só porque é um filme que é divertido. Eu sinceramente, como alguém que joga, eu entendo que qualquer um que começa a assistir o filme, mesmo sem ter todo o background, mesmo que você não saiba a classe, dano, nada, porque nada disso na verdade importa. Sinceramente, o melhor personagem desse filme não é o bardo, cara. O melhor personagem o cubo gelatinoso. É o paladino, cara. Porque aquele paladino é muito... Aquele paladino tá foda. Cara. Aquele paladino é muito paladino, cara. Ele cara só anda em linha reta, cara. Filha da puta, é reto, não desvia nem de uma rocha no meio do caminho, cara. Mas não é? E não é divertido? Então, maravilhoso. Quem conhece o jogo, você consegue pegar características que são bem típicas dos arquétipos de personagens... E se divertir com isso. E mais ainda, eu acho que o melhor do filme é que ele te dá essa sensação gostosa de uma sessão. Os personagens, né, os players inventando umas ideias rocambolescas, né? Justo. O mestre colocando dificuldades imensas e vem lá um jogador e fala assim, mas é só atravessar aqui essa ponte aqui no cantinho, sabe? É esse tipo de coisa que faz as aventuras se tornarem memoráveis. E você consegue captar isso de um jeito muito legal no filme. Então, para mim... Ótimo. A única pena, desculpa, Aninha, a única pena que eu tenho desse filme realmente, assim, é que ele não foi tão bem assim de bilheteria, que é uma pena realmente. Realmente. Eu queria um dia... muito, muito mesmo ver uma adaptação de Ravenloft. Sim, olha, sim. Eu tenho agora, dois problemas com Ravenloft, tá? A minha coisa que eu... foi enviada para lá e não voltou viva para contar a história. Cara, a coisa que eu mais adorei nesse filme, e eu não acreditei quando eu vi, foi aquele dragão gordo, cara. Delícia, um, né? Dragão que não corre atrás de você, ele rola atrás de você. Ou seja, um dragão eu, né? É um dragão você, dragão Jota. E tem, ainda nesse item aí dos animais aí, das criaturas, cara, foi legal ver nesse filme a aplicação prática dessas criaturas de D&D, né, cara? A pantera deslocadora no labirinto ali, cara, que coisa mais medonha, né? Se eu ver uma porra daquela na minha frente ali, fudeu pra mim, né? Tá, ó só, não vamos falar... peraí. É a coisa mais básica, né? Peraí, não vamos discorrer muito sobre esse filme, porque, sim, vamos ter um Paranerdia sobre Dungeons and Dragons, e não vai ser só esse filme. A gente vai falar de tudo, do jogo, das animações. Alguém lembra de Caverna do Dragão? Sim. Inclusive estavam no filme. É, né? Do filme do Jeremy Irons, sim, vão falar daquela merda. Que, aliás, teve mais dois depois desse, que se você quiser. Que são piores ainda, né? Muito piores. E desse filme para ser o ponto final. Então a gente vai discorrer mais detalhes desse filme no futuro Paranerd exclusivo sobre Dungeons and Dragons, tá? Ô, Nerdmaster, rapidão, uma pausa. Adriano Santos acabou de te mandar um boa noite, seu lindão do meu coração. Oi, lindo. Gente, só para ele? Porque o Adriano me ama, dá licença? Tá com ciúme, filha da puta? Coisona, dá para ele, então. Tá, meu viado. Tá. Pensadoire, meu gostoso, qual você acha que foi uma boa adaptação de jogos? Cara, eu fiquei preocupado, vocês são de longe mais gamers do que eu, em escolher alguma coisa, porque eu tinha medo que fosse repetido. Então eu escolhi o que, para mim, é a segunda melhor paródia já feita de filme de detetives no mundo, que é a adaptação do jogo Detetive, o Clue, que infelizmente veio para o Brasil como Os Sete Suspeitos, que é um título muito merda, tira completamente o preceito de ser uma adaptação do jogo, mas é um filme com os fantásticos Tim Curry, com a Madeline Kahn, com a Leslie Ann Warren, e é simplesmente maravilhoso de se ver, uma comédia. Os caras, em vez de fazerem um filme tipo... Agatha Christie, tipo Sherlock Holmes, não, eles partiram para pilhéria e fizeram uma comédia excelente, contendo todos os fucking clichês que aquele jogo pode oferecer. Maravilhoso. Muito bom. O Coronel Mostarda com o candelabro na biblioteca. Sei. Você tá falando de Clue? Com relação ao Brasil, eles desfizeram... Rapidão, Jota. Eles desfizeram um erro com relação à primeira edição do Detetive no Brasil, que o professor Plum, que no filme é interpretado pelo Christopher Lloyd, né? Nosso Doc Brown querido do coração aí, o nome do personagem em inglês é Professor Plum, né? Plum de chumbo. E ele veio para o Brasil como Professor Black, que não foi traduzido para Professor Preto por causa de racismo da época. Sim, sim. E sim, Jota, é do jogo Detetive da... Do tabuleiro. Nerdmaster, mas é adaptação de videogame. Não falei que era adaptação de videogame, eu falei que era adaptação de jogos. Ninguém falou que era só de videogame. Porque a Ana, por exemplo, trouxe RPG, que não tem porra nenhuma a ver de jogo, de videogame. Nem tabuleiro precisa. Apesar de que a gente tem videogames de Dungeons and Dragons, né? Mas tudo bem, isso não é o caso. Teve, inclusive, um fantástico no Odyssey, e eu tive. Era uma caixona enorme que vinha com um tabuleiro, pecinhas, e o cara uma, tinha que jogar uma coisa no videogame e depois jogar um troço no tabuleiro, cara. Era muito foda pra época. Assim, pra quem não viu, desculpa, não vai lá. De pegar algum console que seja apropriado pra jogar Baldur's Gate. Ah, olha, Astarion. Mas assim, uma das melhores coisas do filme também é que, como o filme é uma paródia, e pra quem já jogou Detetive na vida, que é um jogo famosaço até hoje, existem trocentas formas de terminar o jogo, de quem é o culpado, onde foi, com qual arma. Foram filmados 3 finais pro filme, quando o filme foi pro cinema, cada cinema chegou com um final diferente. Sim. Se você tinha o DVD, você podia escolher qual final você queria. E assistindo o filme via torrent, tem os 3 finais em sequência. Sim! Eu tenho DVD e eu posso escolher o final que eu quiser. Sim, eu adorava isso nesse DVD, cara. Era uma das coisas. Eu não sabia disso. Sim, são 3 finais diferentes, porque, como o pensador falou, nos cinemas estadunidenses, isso só foi nos Estados Unidos, aqui no Brasil não teve isso, não, tá? Cada cinema mostrava um final diferente. Então, se a pessoa fosse ver o mesmo filme em outro cinema, podia ver outro final. Final diferente, era muito maneiro isso. E no DVD você pode escolher, isso, na hora de abrir o filme, você escolhe, você quer com o final A, final B ou final C, então você escolhe. E se você baixar no torrent, que foi o meu caso, porque eu sou desses assim, o filme mostra um quadro. Isto foi o que aconteceu, mas poderia ter sido isto, aí mostra outro final depois, ou isto, e poderia ser outro final também. Tem os 3 finais em sequência. É muito legal, muito divertido. Muito bom, muito bom. Eu também vi, eu já falei que eu tenho, inclusive, o DVD na minha coleção, cara. Eu adoro essa brincadeira de poder assistir com o final que você quiser. Eu amo essa comédia, porque ela é completamente insana, cara. É um besterol, cara. Como eu disse, o pensador tá aqui pra não me deixar mentir sozinho. Não, o pensador tá aqui pra não deixar a gente sozinho, porque é Columbo, cara. Porque é aquele detetive sem noção e porra louca, cara. É de morte, sim, do Veríssimo. É a segunda melhor comédia de parodiando esse tipo de história de detetive. A primeira continua sendo o filme do Neil Simon, O Assassinato por Morte, que é maravilhoso também. Assassinato por Morte é bom pra cacete. Tem Alec Guinness, tem David Niven. Pô, maravilhoso. Mas, pô, filmaço. Recomendo muito que vocês vejam. É fácil de achar. E tem o Tim Curry, tem a Leslie Ann Warren, tem a Madeline Kahn, maravilhosas. Muito bom. Christopher Lloyd. Ana disse que nunca viu, né, Ana? Não, na verdade, eu vi. Mas é tipo assim, eu devo ter visto na televisão há uns 30, 35 anos atrás. Então dizer que eu lembro seria sacanagem. E com certeza na televisão passaram o final só, né? E escolheram sim. O final que ela quis. Isso eu tenho certeza. Eu vi um final só. Não vi nenhuma graça depois, né? Eu tô chocada, mas... Eu acho que eu vou seguir aí a dica do Pensador Louco, ver se eu localizo na biblioteca do réu, do Paulo Coelho. Do Jack Sparrow. Do Jack Sparrow. Né? E Jota, tu viu? Tá bom, viu muito. Se eu tivesse visto, eu não teria lembrado. Ah, tá. Então tem que ver de novo. Ele não adianta ver, que ele com certeza vai esquecer, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Olha, às vezes então tá. Isso é uma vantagem. Ó, lá nos comentários, Luciano Dias, lá de Curitiba, está mandando boa noite para geral. Boa noite, senhor Luciano, seu lindo. Boa noite. Um cheiro no cangote. Um cheiro no cangote. Curitibano então tá. Mesmo, nasci lá. Olha. Ninguém tá te culpando disso, Ana. Ainda. Tá bom, bora. E para a minha escolha de uma boa adaptação, eu escolhi o melhor filme animado do ano de 2023. E ninguém aqui vai discordar de mim, que é nada mais, nada menos do que Super Mario Brothers! Peaches! Cara, essa Jack Black de Bowser foi a... Cara, Jack Black de Bowser foi a melhor escolha do universo. E eu vou pôr nos links relacionados, porque merece sim a ida de Jack Black ao programa da Kelly Carson vestido de Bowser. que foi uma trollada. Trollada nada, que o Jack Black faz isso de propósito, né? Ele foi de Bowser, fantasiado de Bowser, full fantasia, com casco e tudo. Aí ele finge que não quer entrar no palco, a Kelly vai atrás e vê ele de Bowser, ela não sabia que ele ia de Bowser. Ah, foi uma sacanagem. Como é que é o nome do filho da puta que fez o Mario? É o cara que é o da Mega Galáxia. O Chris Pratt, né? O Chris Pratt me enganou, disse que era pra vir de fantasia e ele não veio. Agora eu tô com vergonha, não quero ir. Ah, não, você tá lindo, entra, tal e coisa. Cara, foi muito boa, cara. Vocês vão ver no vídeo. Tá nos links relacionados aqui desse episódio. Cara, essa cena do Jack Black é maravilhosa. E ele cantando Pitch, Pitch, Pitch, porra, e fazendo inclusive um clipe musical com ele cantando Pitch, Pitch, Pitch. Cara, todo mundo ficou viciado nessa porra, dessa música do Pitch, Pitch, Pitch, cara. Puta que pariu. É, todo mundo aqui viu a animação de 23, né? Imagino eu. Pensador? Sim, eu tenho filhas. Ah, sim. mas isso não quer dizer que você não deixaria de ver, né? Não, elas são terríveis, cara. Elas me forçam. Mas tu gostou da adaptação? Gostei. Divertidíssimo, cara. Principalmente as aparições lá do Donkey Kong, maravilhoso. Cara, o que eu achei sensacional foi bem no comecinho, a Destruction Crew, que era um joguinho de Game Boy, que era protagonizado pelo Mario, mas o Mario ainda não tinha o nome de Mario, ele era só o Destruction Guy, né? não era nem o Mario ainda. E o pior de tudo, cara, que a porra do tio ou pai do Mario, não lembro quem é o personagem, é o cara que faz o Mario nos games, é o dublador original do Mario. Olha aí. É muito bom isso, cara. It's a me, Mario! De verdade. Não, o filme ficou muito bom, eu curti bastante. Muito bom. Jota, tua opinião desse filme? É um daqueles filmes que a gente começa ele, eu normalmente começo achando que vai ser uma merda, né? Porque o filme começa com um cenário que não é o cenário do jogo. E quando é uma adaptação, a gente espera ver o jogo ali na tela, né? Ou pelo menos alguma coisa que represente. Só que ele, rapidamente, ele entra no ambiente que a gente conhece, que é o ambiente de jogo. E é muito legal, porque a história é coesa, é legal, é divertida pra caramba. E, tipo assim, se tivesse um console na mão, mesmo que você não tivesse controlando porra nenhuma, você ainda pareceria que estaria jogando. Cara, e uma coisa que eu adorei nessa passagem, né, para o mundo dos cogumelos é o Toad. Infelizmente, não deu para ser o Mário Jorge, que é o Mário Jorge que era o Toad, aquele Toad zoeiro do desenho do Super Mario, que é o... Era o Mário Jorge todinho, você quer dizer? Não, é O Toad zoeiro era o Mário Jorge. Mas aqui no filme foi o Eduardo Drummond, mas ele emulou aquele Toad zoeiro do Mário Jorge, cara. Puta, muito foda, cara. Eu achei engraçadíssimo o jeitão abestalhado do Toad nesse desenho. E Dona Ana, que achaste tu? Viste Super Mario Brothers, o filme? Pior que eu não vi, não, chefe. Eita! Minha única experiência com o Mario é jogar um pouquinho do Mario Kart e levar um monte de casco azul no Kengo. Tudo bem. Então, se você gosta de Mario Kart, filha, eu te recomendo. Veja Super Mario Bros. O filme, porque tem um trecho inteiro de Mario Kart, nesse filme. Tem casco azul? Tem! Tem casco azul! Tem! E o Mario xinga porque usaram a porra do casco azul. Sacanagem. Olha, de boa. É pra xingar. Eu só não xingo o uso do casco azul quando sou eu que tô usando. Mas tu só pode usar se tiver por último, bebê. Então, né? A história da minha vida. Eu disse que eu joguei o Mario Kart. Eu nunca falei que era boa nisso. Cara, teve uma vez que eu tenho um Switch, né? Então eu jogo de vez em quando o Mario Kart Deluxe 8, blá, do Switch, né? Cara, eu tava ganhando a porra da corrida, tava tipo, sei lá, última curva. Cara, mas veio tudo! Casco azul, verde, vermelho, polvinho... Jogaram tudo em cima de mim e eu acabei em oitavo. de tanta pancada que eu tomei na última curva da corrida, cara. Que filhos da puta. Porra. Ah, tá bom. Seguindo, vamos passar agora, porque vocês gostaram da parte boa? É, mas agora veio a parte ruim. O Jota? Oi. Oxe, tinha a parte ruim só eu, é viado. também. Caralho. Ué, mas não foi tu que começou na parte tá. boa? Não, agora vem a parte ruim. Ô, Jota, porra. Tá bom, o parte boa da minha vida, fale qual você achou que foi uma adaptação ruim dos jogos. Então, a adaptação ruim que eu vou trazer, ela é ruim em retrospecto, né? Já que na época eu vi como uma coisa muito boa, por sinal. Então, não tinha senso crítico, né? Não tinha, e mesmo assim, na época que você não tinha muitas adaptações, quando saía um filme chamado Street Fighter, né, o Street Fighter Batalha Final, com Jean-Claude Van Damme como protagonista, assim, porra, era tudo que eu queria na vida, né, mano? Pensador, nessa época... Eu ainda época, preferia ganhar na Mega Sena. Vamos lembrar que isso é 1994. Nossa. E nessa época, filho, é o que tinha pra hoje. Eu já usava drogas e tal. Né? Você uma coisa que eu quero lembrar aos ouvintes, antes da gente continuar este nosso papo, é que sim, já tivemos um Paranerdia para falar desta maravilhosa obra fecal do cinema, que é o Paranerdia 157, que vai estar linkado, obviamente. Então, se você quiser saber sobre a minha opinião sobre esse filme, e sim, eu ainda gosto desta merda, vá lá no Paranerdia 157 para saber. Mas, pensador, por favor, sua opinião sobre Street Fighter, The Movie, The Game, The Library. The Toilet Paper. Cara, o filme é um trash completamente desgovernado, assim. O filme não tem pé nem cabeça, ele é ridículo. O filme matou o Raul Júlia, um dos melhores atores de sua geração. Que esse filme, além de tudo, tem a, vamos dizer, a infame notoriedade de ser o último filme feito Sim. por Raul Júlia, cara. Que o sacanagem. Filme tem um Blanca que parece um Botox que deu errado. Nossa Senhora, velho. Cara, a única coisa que se salva é Raul Júlia como vilão principal. É porque eu fico em dúvida porque depois o Bison virou o boxeador. Não, mas aqui é aquela... A gente já contou essa história lá no Paranédia, mas vamos contar de novo que os quatro chefões, o único que manteve o nome original foi o Sagat, porque ele já era o vilão do Street Fighter 1, e sim existia um Street Fighter 1, tá? Aí o Mike Bison é, obviamente, uma sacanagem ao Mike Tyson, e era o nome do boxeador no Japão. Como é que é o nome do espanhol? Vega. Vega era o nome do Bison. Vega era o Bison, entendeu? Vega era o nome do chefão, tá? E o Balrog era o nome do espanhol, das garras, né? No Japão. Aí passou para os Estados Unidos, ai, o Mike Tyson vai processar a gente se o boxeador se chamar Mike Bison. Lelelelele. Nota, o Tyson nunca soube disso, e quando soube, ele riu. Então foda-se, tá? Não, mas foda-se, né? Mas tá bom, aqui nos Estados Unidos e depois pro resto do mundo, porque a cópia que vai pro resto do mundo é sempre a estadunidense. O Balrog virou o espanhol, o Vega virou o espanhol, o Balrog virou o boxeador, e o Bison, que aí o M ficou só M Bison e não Mike Bison. Aí o povo até achava que era M de Marechal, porque o cara... Marechal Bison. O cara era todo imponente, né? Era todo roupa clássica militar. Então o pessoal achava que era o Marechal Bison. Né, é por isso, isso porque o, claro, né, no, no filme eu achei interessante que o, a interpretação do Raul Julia, ele, ele tinha pesquisado os grandes tiranos, né, fascistas, o, Mussolini. É, tá? Mussolini. Foi o Mussolini mesmo, o próprio Raul Julia já falou isso, tá? E a gente comentou isso também no, no Paranerd. Mas aí que tá, vamos lá. Cara, o... As únicas coisas que se salvam nesse filme são as falas do Raul Julia e as falas do maluco que fez o Zangief, cara. Porque são as cenas mais engraçadas que eu já ri na minha vida vendo um filme de jogo, cara. Cara, a fala do Raul Julia do... Pra você, aquilo foi o dia mais importante da tua vida. Pra mim, foi uma terça-feira. Uma terça-feira. Foi muito foda. E é um horror que ela esteja naquele filme. Não, mas é maravilhoso, né, cara? A Chuli tá lá. Rapidão. Adriano Santos, dona Ana, ouvi uns episódios atrás você falando sobre os café gourmet. Triste, né? Ter que voltar a tomar café ralé. E Jorge Augusto mandou: estamos ao vivo. Oi! Oi! Atrasou! Mas tá bom, vambora. É, cara, tá lá a Chuli contando que o Bison invadiu a aldeia, matou todo mundo, o pai dela enfrentou e o covarde perdeu e depois voltou com, a outra, com outro povo e detonou a aldeia toda e matou o pai dela, e é por isso que ela tem que se vingar do Bison. Aí o Bison... Cara, o Raul Julia nessa hora tá com uma cara de foda-se tão grande, segurando um conhaque numa taça e falando: minha querida, para você, esse dia foi sem dúvida o dia... Não, eu tenho que falar a frase completa. Peraí, não. O dia que Bison abrilhantou a sua vida com sua presença foi, sem sombra de dúvidas, o dia mais importante da sua vida. Mas, para mim, foi só uma terça-feira. Caralho! Que pariu, cara! Essa frase é foda, cara. Aí, a melhor cena do Zangief, para mim... É aquela da tenda, do circo, que o Bison e o Sagat estão fazendo um acordo. A Chun-Li enveredou um caminhão cheio de explosivo para cima e está mostrando isso numa telinha pro Bison e pro Sagat. Aí o Zangief: rápido! Mudem de canal! Como se isso fosse fazer alguma diferença. Nossa Senhora! Cara, o Zangief era maravilhoso, cara. Era malucamente maravilhoso nesse filme. E isso filme, lembrando, cara, que o Sagat no filme sequer estica o prepúcio, que nem no jogo. Né? Mas vambora. Estão seguindo viagem? Seu Pensadoire, por favor, sua adaptação ruim. Cara, eu vou puxar a adaptação de uma franquia de jogos que eu joguei assim no final da adolescência, início da vida adulta, que foi a franquia Alone in the Dark, e como Uwe Boll, aquele desgraçado, miserável, cretino, estúpido, salafrário, energúmeno, filho de um cão sarnento alemão, transformou em um filme, cara. Primeiro, por favor, me permita. Uwe Boll, vá pra puta que te pariu. Tá? Vamos só começar assim. Porque quem não sabe, se é que alguém que ouve o Paranerdia não sabe disso, o Uwe Boll é um filho da puta de um falcatrueiro safado, cineasta alemão, que pegou uma porrada de franquias de videogame e fez as piores adaptações já vistas na história do cinema. Aí você ele se apropriou. Como que conseguiu isso, Nerdmaster? Simples, com patrocínio do governo alemão. Tinha uma lei de subsídio que o governo alemão dava dinheiro para produções filmadas em solo alemão, etc. e tal. E ele aproveitava isso apenas para pagar o cachê de atores, entre aspas, relevantes, para estarem nos filmes, independente dos filmes serem uma bosta. E ele conseguiu gente tipo Ben Kingsley em filme. Sim! Nossa! Aí ele veio. Christian Slater, me permitem. Permito. A melhor definição para o Uwe Boll é que ele é um serial killer de filmes. Sim. Boa. Agora, vamos parar por aqui a fala do Uwe Boll. A gente vai falar do filme ainda. Calma. Vamos parar por aqui e falar de Uwe Boll, porque eu quero propor agora um Paranerdia só para falar mal do Ebol e de todas as bostas cinematográficas que ele já fez. Tu sabe que se chegar aos ouvidos dele, ele vai te chamar pra um ringue, né? Ah, é. Vai quebrar na porrada. Ah, eu não gostaria de ver isso. Pra ele vir me bater, ele vai ter que vir aqui no Brasil, porque lá na Alemanha eu não vou. Então foda-se. E pra te encontrar no Rio de Janeiro, ele vai morrer nos morros ainda. Foda-se. Ah, rapidão, se ele vier, dava um filme que... melhor do que os filmes dele. Ah, eu rapidão, só vou Jorge cantar... Augusto... Cala a boca! Jorge Augusto falando aqui. Pensador gastou o vocabulário de ofensas. E o Sebs falou, o cara é boxeador, vai quebrar vocês todos. Aham, eu só vou parafrasear um MC famoso que diz, cavalão é morro ruim de invadir. Então pode vir, Vebol, tu vai encarar a galera do cavalão. Vem lá, vem na boa. Vem na cara, boa. Tem algo mais velho, eu acho que ele primeiro, ele vai gente. Usar o Wazer. Eu sou mais velho o quê, pensador? O Uvibol já tá mais velho agora, capaz do Nerdmaster durar uns dois rounds ou três. Ah, talvez. Sei lá. Vamos lá. Mas então vai ter. Paranerd é só desse filho da puta em breve, tá? A única coisa que me dói é ter que assistir os filmes dele. Cara, e sabe o que, que é o pior? Sabe o que, que é o pior? Eu tenho a porra desses filmes na minha coleção. Eu tenho o Alone in the Dark. Eu House tenho of the House of the Dead. Esse, é na minha opinião, esse é o pior. Blood Rain. Tá? Não, na minha opinião, entre o Alone in the Dark e o House of the Dead é pior. Não, é muito tá? Mas vai lá. Blood Rain, eu tenho. É o Postal. Postal, eu tenho Postal. O Em Nome do Rei, eu tenho essa merda também. Puta que puta, mas é um filme, merda atrás do outro. Puta que pariu, mas vamos lá. Futuramente vocês vão ouvir falar dessas merda toda, tá? Mas vai lá, pensador. Descreva seu amor. Vamos lá. Alone in the Dark. O então, filme. A franquia Alone in the Dark é uma franquia extremamente baseada nas criações lá do H.P. Lovecraft. Sim. É normalmente capitaneada por um personagem que é o Edward Carnby, no Alone in the Dark 1, 2 e 3, são jogos clássicos, e é sempre uma história dele ou numa mansão, ou no Velho Oeste, ou vendo lugares antes habitados por piratas invocadores de Cthulhu, dele resolver casos, assim, extremamente body horror, assim, de horror cósmico, às vezes, de invocar deuses, anciões e tudo mais. Mas é claro que no filme isso não tem porra nenhuma a ver com isso. Porque é o Christian Slater... Nossa Senhora! O Christian Slater fazendo o personagem Edward Carnby, no tempo atual, sendo um agente especial... junto com a cientista Tara Reid, que é... Desculpa, eu não... Nossa senhora, eu tinha esquecido que tinha Tara Reid. Tem, nessa ela porra, fazendo velho. A cientista, cara. Justamente uma das atrizes mais... burras. Carentes de conteúdo cerebral que eu já vi na minha vida. Nossa! Assim, o filme destruiu não só a franquia, nunca mais tentaram fazer nada da franquia... Alone in the Dark no cinema, mas também destruiu a carreira do Christian Slater. Sim. Que estava ali só pelo salário. Stephen Dorff, que era um ator em ascensão naquela época também. E o filme, basicamente, ele corta 15 minutos depois da introdução e vira um filme de zumbi. Do nada. Do Neida, né? Do Neida. Pra quem tá pensando, ah, esse filme deve ser velho, tá? Por isso que é ruim. Esse filme é de 2005. Tá? Tem 20 anos. Tem 20 anos, né? Eu sei, mas porra, é dos anos 2000 já, caralho. Jurassic tá Park tem 30. Né? Porra, né? Não lembra isso, pensador, não lembra. Tá me nascendo cabelo branco, não faz isso não. Jota, já viste esta obra? Não. Vai ver, tá? Não, obrigado. Vai, ou se eu não, a não ser que você não queira que gravar participar. Respeito, seu puto. Vai ter que ver, bebê. Futuramente vai ter que ver. Eu vou ter que muito. Ver o Christian Slater Christian Leitando, cara. Sim, e a Tara Reid Tara Ridando. Ai, que tá, bosta, mano. Cara. Tá. É talvez Dona o maior Ana. Horror do filme, cara. É Tara Reid se passando por cientista, cara. Isso dói. Puta que pariu. Dona Ana, e aí? Glória Pires? Glória Pires. Filme de terror não é comigo. Não é. Não, vai por mim, não é de terror. Ou talvez seja o terror de você ter que assistir um filme assim. Não, não é o terror você não é sente você medo. Assistir. Você sente repulsa no filme. O terror é você assistir essa merda, com certeza. Desculpa, A dona Ana, eu posso até poupar de assistir, porque eu não sei se eu vou chamar ela pra essa merda, não. O Pensador, sim. Pensador tá fudido. Ele é presença obrigatória. Obrigatória. O Pensador, sim. O Jota, sim, porque eu odeio ele. Tá? Ah, muito bem. De repente eu chamo o Jorge, aí eu quero ver o Jorge reclamar disso. Ele tá me zoando no chat ali. Chama Jorge... ele, pelo amor de Deus. O Jorge vai sair odiando mais ainda filme de terror. Se ele normalmente já não gosta, cara, depois dessa... Tá bom. Então tá, Dona Ana, linda, maravilhosa e que não vai ser sacaneada vendo os filmes do Overball. Qual sua adaptação ruim para o cinema? Olha, eu peguei uma listinha do Nerdmaster e falei assim, poxa, que filmes ruins estão aqui na sugestão? A primeira era o filme Doom. Eu bati o olho. O Doom, cara, o Doom é muito bom, cara. É muito bom de tudo. O Doom ruim. É com The Rock, né? É o The Rock, que tem a cena em primeira pessoa no final, cara. É muito bom de tão ruim, cara. É muito ruim que é muito bom, cara. Pois eu tô arrependida de não ter seguido, porque se eu tivesse visto esse filme, eu pelo menos teria tido o deleite de ver o Carl Urban, que tá por ali em algum lugar. Tá lá, ele tá lá. Ele é uma das vítimas, é. Sim, que seja, mas que ele tivesse 5 minutos ali, já teria valido o filme. Não, ele fica boa metade do filme, né? Boa. Não, dá pra aproveitar o Carl Urban bem. Não tá barbado, tá? Não tá aquele Carl Urban The Boys, não, tá? É um Carl Urban imberbe. O Carl Urban não fica até o final? Ele não é o cara que enfrenta o The Rock no final? É verdade! Eu tô confundindo. Ele não acaba rápido, ele fica até o final. É que já faz tempo que eu não vejo essa porra. Eu esqueci, eu pensava que era o The Rock que era a primeira pessoa. Não, é o Carl Urban que é a primeira pessoa, tá certo. Tem razão. Muito obrigado, senhor. Você ganhou um ponto, seu pensador. Chefe, eu não me importaria dele não estar bombado. Pensa que o primeiro filme que, assim, eu lembro, filme mesmo de cinema, ele tava sendo o Dr. McCoy. Bombado ali, cara. No Jornada nas Estrelas, tá exatamente, certo. Exatamente, tá super bom. De boa. Isso porque eu nem tô falando de puxar mais pra trás e voltar até os tempos de Xena, Princesa Guerreira. Porra! Tá bom, mas okay. Então, eu teria ganho a minha tarde se eu tivesse decidido assistir Doom, mas não. Eu fui seguir a ideia, manter a minha lógica de que eu vou assistir, falar de um filme do qual eu joguei alguma coisa. Então, acabei caindo na bobeira de assistir Need for Speed, de 2014. Puta que pariu, com Aaron Paul? É, eu fiz uma listinha aqui de comentários, né? Com Aaron Paul não, com Jesse Pinkman, né? Não, jura? Tem diferença dele? É mesmo, é. Nossa, eu nunca teria percebido isso, filha da puta. Então, olha, Ana, comenta. Motivo número um para eu não gostar desse filme. Ele exibe 3 modelos de um carro chamado Aguera. E o carro é feio de doer. Vou te falar uma coisa. Ele pode valer milhões, mas olha, só aquele Cybertruck da Tesla é mais feio que ele. Tô sentindo drama. 2. O filme tem um roteiro, mas assim, ele é tão profundo como uma pizza de mussarela, mas nenhum recheio além da mussarela. Então, não é a pizza bom. Do Domino's, nem aquela pizza de massa bem fininha. Muito bem. Você tem um filme com a Dakota Johnson, que aparece muito pouco, nem dá pra ver que ela tá ali. E você tem um filme com o Michael Keaton, que aparece sozinho em tela o tempo todo e consegue estar o tempo todo pra lá de 220. Doidão, absolutamente. Cara, tem o Dominic Cooper. Grandes coisas ele ali. Parece só pra fazer ele é o cara piloto babaca, ele é o vilãozinho do filme. Pô, tem a Imogen Poots, cara, que é toda. Putz, tem a Imogen Poots no filme. E eu tô tentando engolir aquele sotaque dela até agora. Tá? Eu não sei da onde ela tirou aquele sotaque. Os anos de Ana Lúcia assistindo Doctor Who me dizem que eu não reconheço aquele sotaque. Mas tudo bem, de repente ela é do norte, né? Diz que todo planeta tem um norte. O filme não é nem tão velho e os efeitos envelheceram mal pra caralho, velho. Tá, o Aaron Paul... Gente, vocês que assistiram Breaking Bad, ele tem esse vozeirão todo? Só voz e nenhum conteúdo? É sério? Yes! Science! Ele só sabe gritar. Uma Uma observação que eu acho extremamente importante por ter jogado o Need for Speed é um monte de sequências de carros não tão legais assim, e em nenhuma sequência de disputa aparece alguém usando um nitro. Né? Como é que você está fazendo um Need for Speed sem nitro? É um Need for Speed sem speed. Né? A melhor adaptação de Need for Speed é Velozes e Furiosos, ponto. Que é o meu último comentário que você acabou de roubar, Jota. Se eu soubesse, eu ia dizer que a melhor adaptação Velozes e Furiosos, o número um, pelo menos, tá? Não vou entrar no resto da franquia, porque a coisa vai ficando cada vez mais insana ao longo do tempo. Mas o filme 1, você tem carros tunados, você tem neon debaixo do carro, você tem nitro, você tem corridas, você tem coisas mirabolantes, tá tudo ali do Need for Speed, tudo. Até a trilha sonora, porque esse é o ponto que, assim, que ó, acabou. Com todo respeito ao bendito do filme, que até esqueci o nome de tanta raiva, do Need for Speed, do tanta, todo respeito que poderia ter essa produção, gente, ele não tem graça, ele não tem nada da graça que tem o jogo. Ó, dona Ana, eu já diria... E pra finalizar, tem o trauma de, numa determinada cena, tem o Rami Malek, que eu estava esquecendo de jogar mais uma pedra no filme, Rami Malek, que simplesmente se desnuda, tá? Nossa, sai de dentro de um prédio peladão. Eu fui obrigada a ver isso. Gente, é muito trauma para um filme só. Desculpa. Eu já diria que a melhor... Murcha de Olha Mike. Só. Eu já diria que a melhor adaptação do The Need for Speed foi Velocidade Máxima, porque eles precisavam da velocidade. Need for Speed. Não, Death Note. anterior ao filme. O Tuduche pra mim! Yeah! Não! Sério, Nerd, mas como é que o filme se chama Need for Speed? Você viu quantos carros eles tunaram nesse filme? Só o Shelby. Filha, você acredita... Só seu... Não, peraí. Você perguntou para mim quantos carros eu vi tunados naquele filme. Eu vou te dizer, nenhum, porque eu não vi esse filme. O Need for Speed, o jogo, é um dos jogos que eu mais joguei, né? E, tipo assim, as características principais é música muito boa, a trilha sonora muito boa, muita velocidade e personalização de carro. Não tem nada disso no filme. Sim. Pois é, tá, a música era outro ponto que eu também queria apontar. A música do filme, só a música que toca no finzinho lá, o famoso letreiro final, tem uma cara, assim, tem uma vibe de Need for Speed, de leve. Tá? Cara, era só colocar um Tires on the Storm. Ok. Voltando para os comentários, o seu Jorge falou: filmes de terror me dá sono, talvez esse me arranque umas risadas. Gente, sabe de nada, inocente, tadinho dele. Aí o seu Sebastian Bondizil, você conhece o seu Sebastian? Seu Seb? Seu ele falou que esse filme deveria ir para um necrofilme com, eu acho que não. Não. Ele diz que o Jorge gosta de anime, isso é pior, não pode ficar, realmente concordo. E que esse meu avatar de Mega Man com cavanhaque tá pornográfico. Muito obrigado, Sebes. Eu também te amo. Tá bom. E agora, para terminar esta bagaça, vamos para minha adaptação ruim para o cinema. E eu vou deixar claro aqui que eu estou botando essa adaptação como ruim sob protesto. É porque eu queria fazer um par com a boa adaptação, já que eu escolhi a adaptação boa, Super Mario Bros., o filme animado de 2023, eu trago para a adaptação ruim, entre aspas, Super Mario Bros., o filme, o live action. Meu irmão, aí realmente. Antes de mais nada, vale lembrar que falamos desse filme no Paranerdia 145. Aliás, acho que foi um primeiro Paranerdia que a gente falou de filmes merda. E naquele eu já falei que eu gosto desta porra desse filme, apesar de saber que ele é, sim, um filme merda. Mas eu gosto da porra desse filme, então não me encham o saco, tá? E o filme é de 93, com Bob Hoskins fazendo e John Leguizamo. O alcoolismo dele começou ali. E o John Leguizamo fazendo o Luigi. Cara, o Dennis Hopper era o Bowser, velho. Que foda. Sim. É. Que na época era culpa, não era Bowser. Era culpa. Rei Copa. Ele fez esse filme pra ter diversão com os filhos dele, né? Coitado. Agora vem cá. Mário e Luigi Mário, é isso mesmo? Isso, tem a piada do Mário e Luigi Mário. Qual é o nome de vocês? Mário. E o sobrenome? Mário. E o teu? Luigi. E o sobrenome? Mário. Peraí. Então o nome de vocês é Mário e Luigi Mário? É isso aí. Lembre-se, algo sempre pode piorar. Basta você se apresentar como Han e alguém dizer solo? Né? É solo. Cara, ai, né? Caralho. Caso alguém não tenha visto, gente, inclusive, filme, na abertura do... Mesmo, Mário. Fala, filho, fala. Pra vocês terem uma ideia do quão trágico foi esse filme, assim, o filme foi dirigido por um casal de pseudo-diretores italianos que não falavam inglês e estavam em processo de divórcio durante o filme. Cada um querendo puxar o filme pro lado a cada dia. O Bob Hoskins e o John Leguizamo chegavam a gravar bêbados, que a única coisa divertida é eles saírem de perto e ficarem se encaixaçando de uísque antes de cada cena. Caralho, velho. Cara, só pra vocês terem uma ideia, na abertura era eu, o HQ Man, o Koalace e a Sarah, que também gosta dessa porra desse filme. Aí a gente brincou que eu era o Nerd Master Mario, o Koalace era o Koalace Mario, o Matheus era o HQ Man Mario e a Sarah era a Sarah Mario. Era todo mundo da família Mario. Ai, cara, eu adoro esse filme, mas eu odeio ele também tanto. Muito Nossa. Bom. É tão mixed feelings. Bom, preciso perguntar se todo mundo viu essa bosta, não, né? Todo mundo viu essa porra, né? Eu vi isso, mas tem um milhão de anos, velho. Tudo bem. Pensador também viu essa bosta? Sim. E o que, achas? Acho uma merda indizível. Muito bom. Cara, tem filme na boa, tem filme que é ruim. Eu gosto de cinema trash, tem filme que é ruim. Mas ele não se leva a sério. Então você pode assistir, de preferência, sob efeito de álcool ou substâncias, e o filme fica muito mais divertido. Cara, o primeiro Super Mario é um filme pra você assistir sob efeito de desinteria e ele continua uma merda. Jota, gostava dessa porra? Cara, eu não tinha senso crítico, mas isso aí era pior, cara. Isso era horrível. Cara, eu escolhi só pra dar risada, porque eu sabia que... Nossa, velho. Primeiro, porque ninguém que tá participando dessa gravação participou daquela. Então eu só queria ouvir a opinião de todo mundo. Então, Nana, tu que fugiu daquela gravação, como é que tu chegou a ver essa porra? Não, eu cheguei a ver sim também. Se a gente for parar pra pensar que o filme foi lançado o quê? 93? Sim, aqui foi em 95, levou 2 anos pra passar pra cá. Eu provavelmente assisti ali por volta de 98, 99, foi o momento que ele foi lançado na TV, aquela coisa. Era uma boa época que tinha locadora, viu? Mas locadora eu não sei, eu não peguei ele. Eu acabei assistindo em televisão mesmo e pensando, poxa, ainda bem que eu poupei aí os 3 reais dessa locação, porque olha... Eu acho que o Pensador Louco, ele acertou na mosca. Tem, cara, filme que não se leva a sério e você acaba se divertindo e vai, embarca. Ele, você não consegue embarcar. Eu não sei se é o Bob Hope que tá com uma cara assim de que eu tô fazendo aqui. Olha, todo mundo tá com uma cara de que eu tô fazendo aqui, né? Dona Ana, eu tô pegando aqui da página do IMDb. Em 2011, numa entrevista com o The Guardian, Bob Hoskins descreveu a produção do filme como um pesadelo da porra. A experiência inteira foi um pesadelo. Tinha, o filme era dirigido por um marido e mulher dirigindo que se odiavam e cuja arrogância tinha sido erradamente trocada por talento. Depois de tantas semanas, o próprio agente deles mandou eles se fuderem e tirou eles do set de filmagem. Não era nem o produtor. O agente deles falou: fora! Sai os dois daqui. Cara, eu tô vendo as imagens agora. O cabelo do Dennis Hopper, velho. Puta que me pariu, velho. Cara. Que cabelo escroto do inferno do Dennis Hopper. Eu não sei se os diretores começaram a se sacanear e mandar coisas pra produção. Até isso, ó. Detalhe de cabelo, detalhe de roupa. Um querendo que o outro, tipo assim, quero ver você lidar com essa porcaria aqui. Segura essa bomba, pá! Poucas vezes eu vi algo tão pouco profissional, viu? E dá pra sentir no elenco. Acho que a gente consegue perceber no rosto deles que... Eu tenho que pagar o boleto, mano do céu. Me segura até o fim, porque eu tenho que pagar um boleto. Deixa eu pagar esse boletinho. Faltou pouco pro neguinho se jogar pela janela. Eu uma vez vi uma entrevista do Jeremy Irons, de um filme que já foi comentado aqui hoje, que foi o primeiro Dungeons and Dragons. E foram perguntar pra ele, né? O Jeremy Irons é um puta ator, um ator shakespeariano, um cara de renome e tal, coisa. Por que que ele tinha aceitado fazer aquela bomba? E ele respondeu assim: então, eu tinha acabado de comprar um castelo na Escócia, eu tinha que pagar aquela porra de alguém dele. Todo mundo tem boleto, filho. Todo mundo tem boleto, cara. Alguns são boletos chiques, como um castelo na Escócia, né? Mas tá certo ele. É isso, queridos ouvintes, vamos ficar por aqui. Pensador, meu querido, muito obrigado por suas opiniões e por mais uma partição maravilhosa. Faça seu jabá para aquela gruta suja, úmida e umbrosa. E manda, inclusive, manda um beijo para a dona Chuma Goretti, dizendo que eu amo, inclusive... Semana que vem vai ter. É, cara, para quem não me conhece, você não está perdendo nada, mas se você for masoquista, eu cometo o Teatro Escuro do Pensador Louco. Yes! Você me acha em bladobladoblado.pensadorlouco.com, com podcasts sobre músicas alternativas, filmes que às vezes nunca foram lançados aqui, quadrinhos estranhos e demais insanidades melhor apreciadas sob efeito de especiaria. Falou sobre Du, né? Pô. É uma referência sutil. Referência sutil. É. Né? Ok. Jotinha, novidades no canal do YouTube da gente? Opa, no canal do YouTube do Paranerdia você vai encontrar os cortes de... Os shorts de... Dos resumos comentados, né, de Star Trek, a série clássica, né, e de algumas outras coisas que estão saindo agora por esses dias. Então fica de olho lá no YouTube, que tem bastante coisa legal. Se você não tem tempo de procurar e garimpar coisas clássicas para assistir, vai no YouTube que você fica por dentro de tudo. Vou deixar um disclaimer aqui, tá? Isso aqui é só porque eu tenho consideração com os meus queridos, amados ouvintes e espectadores do canal. O YouTube tá censurando pra caralho os episódios de Andor, tá? Por isso que alguns sumiram, tá? Eu tô tentando manter a publicação dos curtas de Andor, mas se o YouTube continuar censurando, eu vou parar com Andor e seguir com outro. A gente já tá inventando umas outras duas, três séries para fazer. E tudo tá dependendo só desse feed Kenga que acabou de falar aqui agora há pouco, tá? Porque é ele que edita. De você mesmo? Você que acabou de falar agora. Aham, tá. Cala a boca, escroto. Tonana, minha linda, obrigado. Suas considerações finais, por favor. Olha, acho que a consideração importante, a mais importante é quem quiser ver uma boa adaptação de Need for Speed, por favor, dirija-se ao guichê de Velozes e Furiosos. O justo. Tá? É lá que vocês vão encontrar o que vocês querem. Principalmente o do Brasil. Para isso, só desejando paz, saúde, vida longa e próspera a todos. E bora que é hora de preparar a janta. E dizes Brasil, porra! Isso! Wagner Moura em Cannes, gente! Melhor que Pedro Pascal em Cannes também! Os dois juntos! Pronto, já tive chilique aqui. Ficamos com essa por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera. E próspera. Got an Unheard Mail.